Na tarde de quarta-feira, por volta de 16 horas, policiais militares do grupamento tático do 14º BPM fizeram a entrega de um indivíduo preso com anabolizantes, lança-perfume e êxtase. Os PMs do tático receberam a informação de que o indivíduo tentaria embarcar na rodoviária internacional de Foz do Iguaçu. Segundo o denunciante, ele estaria levando uma grande quantidade de drogas para o estado de Minas Gerais. Diante das denúncias, foram realizados patrulhamentos na rodoviária e nas proximidades, porém nenhum êxito foi obtido durante este processo. Os policiais decidiram, então, fazer vistorias nas pousadas próximas. Eles avistaram um indivíduo com duas bolsas em frente a uma pousada. Este, ao perceber a presença dos policiais, retornou para o interior do estabelecimento e colocou as bolsas no chão, ao lado do balcão de atendimento. Em uma das bolsas, pertences pessoais do indivíduo. Na outra, anabolizantes, lança-perfume e outros produtos proibidos. Foi dada a voz de prisão a Éder Augusto Bazan, de 33 anos, que foi encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. Na delegacia, foram contabilizados 24 frascos de lança-perfume, 53 ampolas de anabolizantes, 9 cartelas e 16 frascos de medicamentos proibidos e 30 comprimidos de êxtase. Segundo Éder, os produtos seriam levados para o estado de Minas Gerais, porém, ele não assumiu a propriedade da mala, apesar de ter sido flagrado pelos policiais em posse da mesma. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.